de Bezalel e Aulab, cheios do Espírito para criar sabedoria, arte, entendimento, dom que flui direto de ti. Cada obra do tabernáculo nascia da tua inspiração. O que fazemos por ti vem primeiro do teu sopro, Espírito que capacita, nos ensina a servir. Cada talento é tua graça, cada obra é para tua glória. Trabalho é bênção, mas a adoração é vida. Tu és o Deus que cria e renova, o Deus que nos conduz. O Espírito que capacita, nos ensina a